πρώτη παραπόση στην Τουλίδα. Το 3 άξιον τάξη του ήταν 3, ζούλος έτσι. Ativo o Mike papapá, tem livre táxi, altímetro no 0 no 4, reporta no ponto, espera o táxi aí, papá. Só informando que será o número 4 para decolagem da 17, ok? No solo aos 43, livre direita chama solo no 219. No 219, eu sou 432. Um de novembro, Alfa, após a decolagem da 17, em condições de manter a perna contra o vento da 10. 8, bom dia, prossegue via Alfa, reporte antes das vezes. Alfa reportará antes das vezes, 4208. Era táxi papá, formando já o tráfego de área 150, decolando da 17. O Mike Tanzilé está pronto para o táxi. Está com 3 a bordo, autonomia de 3,40 e alterna para Belém. Mike Tango Juliette em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 18,6, 1014, uma boa viagem. Sim, Juliette Alfa, 19,6. Obrigado, bom trabalho para vocês. Alfa Victor Juliette ali mantém cabeceira 17. Dia, Oceanero 6225, com informação hotel. Bom dia, 6225, identifique, desce mantém 4000. Identificou, desce para 4000, Oceanero 6225. Como pode fazer uma ferra high speed, Oceanero 6225? Livre. Tá, Oceanero 6225. Decolou? Aos 4,6, chama agora o controle 198, 355-437, bom voo. 198, grato, bom final de semana. 5437. 1 de novembro, Alfa, curva esquerda, está presente? É, tem condições? 1 de novembro, Alfa, curva na esquerda para cruzar o campo. Afirmativa, retaguarda do Embraer da Trip que decolou dando 0. Vai manter inicialmente pro norte, tem um 727 da... que vai decolar dando 0 no perfil da Momo com curva esquerda, ok? Então dá presente, mantenha pro norte, ascendendo para 1000 pés o Índia November Alpha aguardando transferência. É o seguinte, vai cruzar o campo, vai aguardar transferência pro da Praia do Forte, Índia November Alpha. Vai para o Juliette, tá pronto no ponto de espera. Ali mantém, mais Tango Juliette. Olha aí, Matheus. Identifique D, prossegue para o 050 na mão. 050, a mão rodou, 1023. São azul, 4208. 4208, a Juliette, portão 03. Juliette, portão 03. Colagem pista 17, Alfa, Victor Juliette. Alfa acaba de cruzar o campo. Afirmativo, do Viseu com o Charlie 150, mantenha presente em proa, aguardando transferência ainda em November Alfa. Decolar aos 47 do Salvador. Vai manter a presente em proa, ainda em November Alfa, aguardando transferência. Mike Tango Juliette e a torre. Ô, filha. Informa o Charlie 150, mantendo 1000 pés, setor norte. É, após a decolagem, evite curva esquerda antes de atingir 2000 pés. O vento 090 graus com 6 de nós, tem decolagem no 0. Mike Tango Juliette. Tá recebendo a informação, vamos acertar a curva esquerda do Martinho do Céu, o Ministério da Ecológica, o Mike São Paulo. Muito grato. Tá bom. Ponto espera 18,6, o ajuste no 014, uma boa viagem. Então, 31 no 79. Afirmativo, o Alfa Vídeo Juliette tem condições de fazer uma base pela direita? Afirmativo. Então curva agora à direita, aguarde para girar a base, o Alfa Vídeo Juliette. Aguardará para girar a base, o Alfa Vídeo Juliette, obrigado. Algum problema técnico? Não. Apenas, então, apenas problema no freio. Afirmativo. Sente. Afirmativo, tá visível com o Charlie 150 que decolou e já com voa à direita? Mantendo separação do tráfego, Mike com Delta 100 graus com 04 nós, tem livre decolagem, pistão. Sente. November Alpha dá presente pro Oda Praia do Forte, Índia, November Alpha. Pro Oda Praia do Forte, Índia, November Alpha. Mike Tango Juliette, decolado de Salvador 50, mantém a proa até 12 mil pés e chama o controle em 1.9.8. Mike Tango Juliette, bom voo. Vai manter até 2 mil após curva lá. Chamará o controle 119. Obrigado, bom trabalho a vocês. Igualmente. O Índia November Alpha agora na proa da Praia do Forte, chama o controle 119.8, bom voo. Chamará o controle 1.1.8.60. Retifico 1.1.9.8. Vai manter a proa da Praia do Forte, 1.1.9.80, Índia November Alpha. Afirmativo, correto. 10:40, livre frequência para coordenação local. Base livre pouso, pista no 7, 100 graus com 07 nós é o vento. Alfa Vic Juliette. Girando base, livre pouso para Alfa Vic Juliette. Mike com Delta decolado de Salvador 51, chama o controle em 109.8 agora no corredor Axé, bom voo até a volta. Curva esquerda, 280, vigilância, Mike Tango Juliette. Livre, Mike com Delta. Delta. Tan 3179, autorizado a linha de colar, pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Torno, mantendo a linha do litoral, Índia November Alpha. 6200 do Oxanã, chame torre agora 186. 86-6200, bom dia. Salvador, bom dia, Oxané 6200, QLS. Oxané 6200, muito bom dia, tráfego avistado, altímetro 1.0.4, quanto na aproximação, aguarda pista livre. Informo Alfa 321 da TAM, já tomando posição para iniciar a decolagem, pista no 0. Já embaixo travado? Ainda negativo. Reporte quando embaixo travado, aguardando a pista livre, Oxané 6200. Sim, 6200. O Alfa Vito Juliette controlou? 35225 Continental 6225. Continental 6225, desce para 2000, livre LS, informe estabilizado. Desce para 2000, livre LS, informará estabilizado, 6225. Sim, Trip 5437, ou no Recife agora, no 3325. 00. Estimativa guarda-prêmios da pista livre. 00. Estimativa autorizado no solo 53, reporte pista livre. Necessita de algum apoio? Então, reposta 17 livre, o Alfa Victor Juliette, por gentileza. Controle, o TAM 304, bom, mas hotel, mas problema. Bom dia. Bom dia, confere, identifique, deixa para 4.014. 4.014. Romeu, Romeu Golf, desce, mantém 3.014. Romeu, Romeu Golf. Xené 6200, livre pouso, pista no zero, vento 110 graus com 0,62 nós. Livre pouso, Xené 6200. TAM 3179, o 54 decola, 109.8 ao controle, bom voo. 109.8, muito obrigado, senhor, tenha um bom trabalho. Salvador, muito bom dia. É o TAM 3179, decolado na Dael, transfere. Bom dia, 3179, 340 da EL, vigilância. Vigilância. Autorizaria para o cenário 6225 direto para o externo da presença? Informe estabilizado, visual com campo 6225. Grato, informará estabilizado o cenário 6225. Para o 3179, vá direto, Leda? Livre. Livre, Leda. Estimativa, aguarda apenas a separação do tanque de decolou à frente, também na mesma saída, mesma rota. O Mike, papapapá. Apenas mais um minutinho no máximo. Xené 6200, no solo 57, livre direita, chama o solo 121, no décimo 9. Direita 1219, Xené 6200, uma boa. Se for agora, em mais 13 segundos e meio. 6200, muito bom dia, segue via Alfa, Juliette, portão 04, é o quarto tempo do treino de hoje. Maravilha, Alfa Juliette, para o portão 04, Xané 6200. Pá, pá, pá, Mike, pá, pá, pá, pá. Tem livre decolagem, pista no 7, o vento 100 graus com 0,4 nós. Pista no 7. Mike, papá, decolado em Salvador 58, controle 398, bom voo. Eita máquina. Obrigado, senhor. Bom trabalho aí, bom final de semana. Controle Salvador, bom dia, papá, Mike, papá, no perfil da El, passando 2.500 pés. Ok, papá, 400 da El Vigilância. Papá. Romeu, Golf desce para 2.000, livre de forma estabilizada. Passará estabilizado e LS do 2.000, Romeu, no Golf. Aero 6285, tem baixada de cavalo estabilizada no localizador. Torre agora 18.6, tem um bom pouso, 6225. 18.6, bom dia. Torre Salvador, bom dia, o Chanel 6225, trem baixado e travado, estabilizado na final. 6225, tráfego habilitado, livre pouso, pício no zero, vento sem graus, 1079. Autorizado pouso, Chanel 6225. Identifique, desce para 050 na maré 1434. Identificou a 150. Isto, 050. 050, 434. CIF 370 para o ESC 58, pista 90, curva à esquerda, saída por Caracaju, controle 119-8, transponda 5461. Confirmando a curva esquerda, após, chame pronto, 4208. Bora pronto, 4208. Meu Golf, quando na aproximação, reporte passando o marcador externo, baixada travado, altímetro no 014. Bora o marcador externo no 014. Confirma o vento para o meu Golf. 100 graus com 08 nós. Bem, Matheus, o meu Golf, facilidade pronta 17, base pela direita. A intenção é cancelar e prosseguir visual para 17? Afirma, Matheus. Reporte então quando pronto para o cancelamento, o Papá Triplo Romeu Golf. Está pronto para o cancelamento, se possível. Sente Romeu Golf, modificado ao 02, prossegue então visual final do 17. Está autorizado a final do 17, reporte quando baixar travado na final do 17. Romeu Golf, pode estar. Oxenem 6225 no solo 02, direita 121 decimal 9. Direita 121 decimal 9, Oxenem 6225. Solo Salvador, Oxenem 6225, Librona Eco. Oxenem 6225. Muito bom dia, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Previsto é a pole position mais rápido do treino. Alfa, Juliette, posição número 1, no Xenair 6225. Bom, valeu, bom dia, VIP 5217, identifique na Pro de Bons para chegada, reporte para descida. São Uno, Schneider, 285. Controle de Salvador, bom dia, passageiro 2223, com a informação. Bom dia, identifique, desce para 4000 com 1014. Adiante, 4000, 2. Mike, papapapá, Recife, 3325. 3325, Mike, papapá, obrigado. Boa. Gol no 434, 2000, livre LS, forma estabilizada. Gol no 434, 2000, livre LS, chamada estabilizada. Repouso, pistão no 7, o vento no 20 graus, são 08 nós. Toma, meu louco. Está estabilizado, 04. Três, três, zero, quatro, estabilizado. Torre, 18612. 8612, até já. Backtrack é ponto pista livre. O Papa triplou meu bolso. Autorizado, Backtrack. For com, apenas confirmando o Papa Triplo meu Golf. O fabricante, esse aerocomanda? Ah, o fabricante é Gulfstream. E esse trem traseiro, ele retrai pra dentro ou é pra trás? Valeu, obrigadão. Passou em Dias Terra, baixado e travado. 3304 tá. Afirmativo, tráfego avistado, muito bom dia. O altímetro no 0 no 4, vento 100 graus com 0612 nós. Tem livre pouso, pista no 0, TAM 3304. 1014, livre pouso na 10, TAM 3304. A sequência livre, o Papa Triplão, meu Golf, até a próxima. Papa Triplão, meu Golf, estende baixo no transponder, por gentileza. 3, identifique, prossegue na descida para o nível 100. Desse mantenho 060. 060 para o grupo 5297, quanto é o ideal? Positivo, para mim, quanto para o ideal? Mais 12 milhas. Positivo. Voo 1434 estabilizado no ILS. 2186. 4346. 2223-2000, livre ILS em forma estabilizada. 2000, livre ILS, 2236. Autorizaria pro a. Livre. Estado, já embaixo travado? Já embaixo checado, o voo 1434. Estimativa, livre pouso, pista no zero, vento 100 graus com 0,5 nós. O altímetro no 014, voo no 434. 434, livre pouso não, no 0. Próxima Juliette, 3304. 3304, prossegue via Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 3304. 3663, décimo, tem 4 mil pés. 4 mil, tranquilo, 663. Sétimo, tem 140, aguardando para autorização para prosseguir na descida. Mantenha o 40 e aguarda para a descida o 52, 17. Bom dia, identifique, décimo tem um 050 e redução para 250 nós. 050 nós, só uma possibilidade de autorizar a prova do Guerra 5368, você tem o. Autorizado, o Serra Vitor 368.